Heróis do gueto. Chorando, lutando, mano, mas vou vencendo. Entre mortos e feridos, com Cristo eu vou sobrevivendo. Correndo contra o tempo, seguindo o caminho certo. No caderno, meus versos é como um martelo nos pregos. E meio deserto, enfrentando serpentes e dragões. Minhas orações são armas da luta e tribulações. Desilusões enfrentei pelos caminhos em que já passei, mas não me entreguei, confiei no rei. Quando eu mais precisei, cadê? Não encontrei ninguém, mas graças a Deus despertei do sono que um dia entrei. Não falhei na missão, superei, tô firmão. Com o microfone na mão, mando som pros irmãos que estão nas ruas, se afundando, cavando a sepultura. Na loucura, vários trutas, nas drogas se afunda. Entre mendigos e prostituta, minha música invade o gueto. Vou chorando, lutando, mas vou vencendo. Mas vou sobrevivendo. Com Cristo eu vou vencendo. E não me rendo. Entre mortos e feridos, com Cristo eu vou sobrevivendo. Mas vou sobrevivendo. Com Cristo eu vou vencendo. E não me rendo. Entre mortos e feridos, com Cristo eu vou sobrevivendo. Cão, truta, me escuta aí, ó só. Tô correndo no mó gás, mas sem deixar de ó. Como um fiel escudeiro servindo ao reino, sou mais um herói do gueto, entregue ao sofrimento. É Zé, na corrida já levei muito Pelé. Então já é, você sabe como é, é. Entre mortos e feridos eu represento os excluídos. Pra ser assim como sou, eu tenho mil motivos. Um sacerdote do rei, pronto pra batalha. Cristo seguirei, mas sem almejar medalha, sem deixar falha. Sou mais um lutador, mano, um prisioneiro da carne que Jesus libertou. Me considero vencedor na dor e no amor. Sou um soldado ferido, mas tô vivo, não sou ator. As flores do campo são a inspiração pra mim. Tô vivão, irmão, mas minhas lágrimas cairão enfim. Mas vou sobrevivendo. Com Cristo eu vou vencendo. E não me rendo. Entre mortos e feridos, com Cristo vou sobrevivendo.